Go. Manda que show! A maior referência Melody! A maior referência Melody! Sai pra lá, não te conheço, não quero ficar contigo. Você só brincou comigo. Você disse que me amava, mas no fundo me enganava. Sai fora, sai pra lá. Sai pra lá, não te conheço, não quero ficar contigo. Você só brincou comigo. Você disse que me amava, mas no fundo me enganava. Sai fora, sai pra lá. Não fico nessa, meu amor. Te espera por ti. Vou em atuar. É DJ Almi. Eu bem que te falei, não brinque com meu amor. Vou com DJ Almi. Fazer o show. De Produções, manda ver. Sai pra lá, não te conheço, não quero ficar contigo. Você só brincou comigo. Você disse que me amava, mas no fundo me enganava. Sai fora, sai pra lá. Sai pra lá, não te conheço, não quero ficar contigo. Você só brincou comigo.